Ρώσια, του φυγιώσε το πούσι πέρα τα τέμπρια. Close 06, 19-8, 19-8, boa tarde, bom dia, 3601 da TAM, decola cruzando 1900 da EL. TAM 3601, contra o radar, suba para o 360, chega da EL. Copiado, vamos para as voalezas, senhora? Autorizado diretamente. Sim, obrigado. Controle 3601. Possível. Apenas para informar, está sendo um pequeno desvio à direita, mantendo por agora 2195 por aproximadamente 50 milhas. Não vai chegar nem isso, senhora. No máximo aí 30 milhas. Obrigado. 3601. TAM 3601, após desvio, da autoridade voar direto para Brito. Após desvio, direto para Brito, 3601. TAM 3601, no Recife, 125, décima 1. 251, obrigado, bom dia. Salvador Ground Control, good morning, Ascent 6251. It's the clearest destination, Guarulhos, the port in São Paulo, level 360. Excelente, Sônia, identificação autorizada, chegada bom. Desça para 4 pés, ajuste no 011. Giravaia Bezulu, 16, pick off from 810. Dial departure, then fly Lida, then bridge position. Salvador Control 119.8, squawk 5452. Destination level 360, and dial Lida bridge, upper Zulu 16, and follow flight to NS file. And after departure, call 198 and call code 5452. 251, read back, correct, contact. Contact 118.95, the tower to push back and start. A push and set up 118.95, push on 6251. Nothing in field. Sugar. Back here, book at Bell Post 84, not there, no, thank you. Top 5 5 6 para 2 meus pés, autorizado final, reporte de estabilidade. 51 Taxi India. Hold short, come back. 182101. Here's Taxi 5, come back. What is your flight for takeoff? 51. 651, clear for takeoff. Wind 020 degrees, 030 knots. 039, takeoff. Estabilizado, 3517. Tá, 3517, né? Torre 1895. 1895, boa. Salvador, bom dia, 3517, Simbra, Baixada de Recado. Bom dia, 3517, vento. Nós com dois, nós, por autorizado, pista no zero. Primeiro posto, 3517. Six, two, five, one, go ahead, four, two. Back to 109. 8.80 with flight. 10980, have a nice day, thank you. Salvador Dispatch Control, Solution Air 6251. Air 6251, radio contact, climb the altitude level 360, now depart. Now depart, climb to level 360, is possible, fly direct to dial, far later. Air 2, later position. Air 2, later, thank you very much. Autorizado pushback e reboque até a saída do pátio 3. Separe ingresso na parte principal, Vida Quebec. Positivo, obrigado, pelo reboque. Somos 4-5, Taxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02, Santa 3-5-7. 973, acionando a identificação, autorizada a chegada na área e voo direto SAP. Sentar a 2 mil pés, ajuste 011. Oceana 6251, chama Recife, frequência 1251. Alô, Salvador, aqui é o Avianca, Vitor Quebec. Podemos entrar no... ingressar na parte 3? Parte 1, né? Sim, informe ao terminal, Fábio Quebec. Positivo, obrigado. Torre, Solo Salvador, Arthur Avianca, Vitor Quebec, estacionado na posição 5, do Pátio ONU, obrigado, senhor, bom dia. Sente, Vitor Quebec, bom dia. Obrigado. 5973. Rio 5973, chama torre 1-1-8-9-7. Bom dia, Rio. Baixo, por favor. Tá baixando. Teste, vento 20 graus com 3 nós, foi autorizado, pista, mas já. Bem, entendeu? Todo dia,